Olá a todos e bem-vindo a mais um NCast. É com muito orgulho que falaremos hoje sobre uma série que somos totalmente apaixonados. Nós vamos nos aprofundar nos reinos mágicos de Kingdom Hearts, libertando toda a magia oculta de nossos corações. Oh! E aqui é o Mario e eu não suporto agravar. Oi, aqui é o Felipe Rito e eu não entendo porra nenhuma. Olá, eu sou o Jamon. Comecei a acompanhar a série esse ano. Gosto de Memorize? Olá, eu sou o Ivaldo Mugiwara e não estou vinculado atualmente com nenhum site. A gente pode te contratar, Mugi. Não, obrigado. Só que a gente paga com amor, cara. E não perca este mágico papo logo após a nossa sessão de recados. Ei, mané, desligue seu videogame e mande um recado para nós. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e recados da NPare. E pra variar, nós estamos aqui com o Jamon, certo, Jamon? Certo, sempre. É, e nós temos alguns recados rápidos, correto? Sempre. Nesse fim de semana a gente vai ter mais um meetup. É, dia 29 de julho. Neste domingo. Neste domingo. A gente não vai estar lá como NPare, mas a gente vai estar lá se divertindo. Não deixe de comparecer para se divertir junto com a gente. É, ele não é um meetup oficial, é mais um meetup de encontro mesmo, entre amigos e tudo mais. Então, se você gosta de interagir com outras pessoas, conversar, conhecer novos amigos, saber, então compareça, né? O Centro Cultural ele é totalmente aberto pra qualquer pessoa e ele tem um espaço agradável, é a primeira vez que a gente vai fazer um encontro lá, então... É, tá com o domingo livre, né? É. E também, pra quem não sabe, nós estamos realizando sorteio na página do Facebook da NPare. A gente vai estar sorteando um jogo secreto de Nintendo 3DS, a gente só vai falar no dia do sorteio, tá? É, mas o jogo é maneiro, não é nenhum jogo tralha, não, é, tá? Não, é ideal. Pra você participar, você tem que curtir o post do sorteio e curtir a página da NPare no Facebook, tá? É, a página da NPare, a gente tá publicando artigos, notícias, recados. Durante todo o dia, a gente tá trazendo atualizações pra você. Então, você fica antenado, é uma boa. Então, acesse www.facebook.com/NPare, tudo junto. E, novamente, nós não estamos conseguindo ler os e-mails devido a problemas técnicos, tá? Mas continue mandando seus e-mails para contato@ncast.npare.com.br para saber seus feedbacks e tudo mais. Uma hora nós vamos conseguir acessar nossa caixa de e-mails, né, não, Jamon? Sempre. É isso aí, então. Então até a próxima. Até a próxima. Se trata de um mix de universo da Disney, com personagens da Square Enix, incluindo de Final Fantasy 8 e 9 e de alguns além de Final Fantasy. O game foi dirigido pelo Tetsuya Nomura. Pra quem não conhece, ele é um gênio da Square Enix, que foi monster designer e graphic director da Final Fantasy e de outras séries de jogos de RPG da Square, tá? E principalmente, ele também foi character designer de Final Fantasy 7, além dos diversos pra Sony, né? E também do The World Ends With You. Além dele na série Kingdom Hearts, também tem o produtor, que é o Shinji Hashimoto, produtor de vários jogos da Square também, e entre eles o Front Mission, o Final Fantasy 8 e o Final Fantasy 9, que é o meu preferido, né? E foi dessa união desses dois gênios que surgiu Kingdom Hearts, que atualmente é um das minhas séries preferidas, e é um dos melhores RPG da série da Square atualmente, na minha opinião. Não sei se todo mundo concorda. É aqui, claro, tem personagem da Disney, cara. Então, em minha opinião, eu nunca pensei que poderia ter, antes de Kingdom Hearts, um jogo sério assim, de RPG da Disney. Não hardcore, assim, pra pessoas mais hardcore de gamers. Tem sempre aquelas pessoas que têm o preconceito por ser Disney, entendeu? E como ficou uma mistura de Square Enix com Disney, o pessoal pensou assim, conheço Square Enix, é famosa por vários jogos, então vou dar uma chance. Todo mundo deu a chance e todo mundo gostou, na minha opinião. Cara, é porque as pessoas que não levaram fé é porque são desalmadas e não tiveram infância, entendeu? Porque, na moral, Disney é a melhor coisa que existe na estratosfera do infinito. Mas, jogo, velho, é meio estranho, né? Ainda existe preconceito, tá? Porque eu conheço pessoas até hoje que falam, não, Kingdom Hearts, aquele joguinho da Disney, não levo fé. Cara, vai se fuder você com isso. Cara, a melhor parte do jogo é a Disney, cara. É você andar no mundo das fases que são temáticas da Disney, cara. É a parada mais maravilhosa que tem. Cara, você anda em Neverland. Porra, cara. Manada, manada, tinha manada. É, isso aí. Eu prefiro muito mais a história do Kingdom Hearts também. Disney, cara, mais, cara, você anda em Agrabah, cara. Fala não, não, não, não, não. É a merda. Agrabah não. Eu gosto de Aladdin, mas... Ah, Aladdin é lindo, cara. Casa com ele, então, dá um beijo. Não. Eu acho a melhor coisa é o mix deles com a história de cada mundo da Disney, sim, né? Por exemplo, quando... eu não queria falar agora, mas em vários momentos eles integram o personagem na história e ele tem que resolver o mesmo problema que acontece nas histórias atuais da Disney. Por exemplo, em Agrabah você tem que ajudar o Aladdin a enfrentar o vilão. Jafar. Então, e o legal é que você vê, assim, são os mundos da Disney, são os mundos da Square Enix, mas os vilões não são da Square Enix. Os vilões realmente são os vilões da Disney. Muitos pensaram, acho que quando começou, que ia ser não tem vilão da Square Enix praticamente, são os vilões da Disney os principais vilões. O Sephiroth tem que aparecer, né? O Sephiroth, mas não é o principal vilão, assim, o digamos principal assim. Principal é do Kingdom Hearts, da Terra Norte. Mas é tipo a sub dele, assim, não é dele, mas é uma sub que é bem chefona no 1. Então, mas uma característica muito forte do Kingdom Hearts é que ele agrega esse conceito da Square Enix junto com o da Disney, né? Por exemplo, os mundos eles são totalmente fantasiosos e as animações você percebe que tem um ar fantasioso da Disney, né? Por exemplo, a forma como eles batem nos inimigos, a forma como eles olham, sabe? Aquelas estrelas, né? Eles tiram a Keyblade da bunda. isso daí é complicado, cara, realmente, porque cara, você tá andando, beleza, a Keyblade, ela aparece e desaparece, mas e quando você tá andando e você ainda tá com aquela espada de madeira? De onde que ele tira a espada de madeira? Ele vai mancando, né? Não, sem contar o Roxy com aquela espada de espuma dele, né? Isso é broxante. Mas o mais importante é que o Kingdom Hearts, ele tem uma trama muito boa. E a história inteira, o enredo dele, é da luta da luz contra as trevas, né? Tudo bem que você já viu isso em Star Wars, em diversos outros lugares, mas é bonito da forma como eles tratam, né? JRPG com qualquer outro. Vamos ser sinceros. Algum de vocês três entendem a história toda de Kingdom Hearts? Sim. Eu entendo. Caraca, então na moral, você vai ter que me esclarecer. Até o final do podcast, eu tenho que saber a história toda. É complicada, mas não é difícil você entender toda ela. Assim, o ideal é você jogar pra entender toda a história. Não, mas vocês não acham que a quantidade de spin-off que é lançado não prejudica a história? Pelo contrário. Complementa. Pelo contrário, complementa. Ele complementa as informações das histórias principais. Porque as histórias principais tem muitas coisas, tipo, ponto sem nó, entendeu? Tem muita coisinha que, tipo, fica faltando você saber. Os spin-offs estão ali. Eles fazem os jogos completos com vários nós soltos pra fazer mais spin-offs e isso complica... Isso é minha opinião de merda, claro. Vai complicando ainda mais a cabeça, porque a pessoa fica dependente de jogar um jogo no PS2, um jogo no 3DS, no PSP. Isso força no celular, força a pessoa a ter uma porrada de console, de portátil. Whatever. Não, mas o criador já falou. O criador já falou que isso é uma coisa que irrita ele, porque ele acabou... Pra quem virar fã da série agora é mais difícil, porque precisa de um console de casa, assim. Então, ele falou, ele queria juntar tudo, mas só que ainda não aconteceu. Por essa quantidade bizonha de spin-offs, eu acho que quanto mais jogos você tem pra entender uma história só, isso é muito complicado, cara. Não, então, o problema é o seguinte, em Kingdom Hearts 2, eles esburacaram a história inteira. Porra! Foi necessário... No começo de conversa, do 1 pro 2, você, tipo, fica boiando. Você boia. Você boia. Eu tinha um Memories aí no meio. Eu boiei em todos. Então, o problema é que você concorda que você lançar uma única série boa pra todos os consoles, os demais fãs de outros consoles, por exemplo, da Nintendo, eles vão ficar cobrando o diretor que o jogo tem naquele console dele, né? Por exemplo, faz um multiplataforma, cara. Concordo, mas também é uma jogada de marketing. Eu sei, mas aí você vai fazer um jogo específico pra cada console? Nem todo mundo pode ter todos os consoles em casa, cara. Não, eu concordo. Não deixa de ser uma jogada de marketing, né? Também é uma forma de você agradar a todos os fãs, entendeu? Então, por exemplo, o do Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts Chain of Memories não agrega quase nada à história, assim. Não que não agregue, mas no Kingdom Hearts do GBA, você volta a história inteira do 1, entendeu? Mas assim. Adiciona muita coisa. Não, adiciona. Beleza. Na Omé, né? Na Miné. Na Miné entrando na história, dá uma uma baita confusão se você pula do 1 pro 2. E todos os Nobody que é apresentado no Chain of Memories, né? O motivo do Sora tá numa cápsula no início do 2 é tudo do Chain of Memories que é explicado. Então, a Square Enix me força a ter um PS2 e comprar um GBA. Tipo, eu sou sonista, vou ser obrigado a comprar um GBA pra entender a ponte do 1 pro 2, entendeu? É. Ou senão você lê. Mas você pensando como jogo, você querendo sair, assim, um pouco se atrelando dos consoles, poucos sabem, mas tem um mangá de Kingdom Hearts. O problema é que poucos capítulos foram traduzidos aqui pro Brasil por Scanlators. Mas existe um mangá contando toda a história, que ele conta, na verdade, a história do 1 e do 2. E tem spin-off também que conta alguma coisa do... Tem um mangá do Chain of Memories, tem um mangá do Three Five Eight. Eu acho que se você depende de uma outra mídia pra explicar a história do seu jogo, eu acho isso meio falho. Não, mas tipo, ou você acompanhava a série, ou acabou que você vai ter que comprar um monte pra acompanhar. Isso irrita o produtor do jogo, mas só que eles ainda estão ainda pra fazer alguma coisa, que possivelmente vai ser uma HD Collection com tudo. Não tem mais como você corrigir isso, né? Já que começou, vai morrer bagunçado. Eu acho que pra quem é fã da série e gosta de colecionar algumas coisas, fica até interessante pra ele, depois que você já tiver tudo, juntar e ver o que você conseguiu colher durante todo esse processo teve do jogo, e ver no um processo final como que fica, talvez fique até interessante. Mas realmente fica um pouco difícil. Tem que falar. Eu sei, mas você tá falando assim, isso é legal pro fã, que vai atrás e tal. Então, por exemplo, eu um jogador, assim, não casual, mas um jogador que assim, não sou fã, é sério. Pô, saiu no PlayStation 3, exemplo. Pô, vou comprar, jogar, aí o próximo vai pro Wii U. Eu vou ter que comprar um outro console. Isso, pra uma pessoa que não é fã, não gosta da história, isso é um acho que é um tiro no pé, entendeu? Não, isso é foda, porque provavelmente existe um contrato que Kingdom Hearts deveria ser exclusivo da Sony, entendeu? Mas os spin-offs não devem estar agregados a isso. Mas a série principal Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 1, 2, sempre vai ser da Sony. E o Chain of Memories tem pro PS2 também. São três. E por que não saiu o 3 pro PS3, então? Mas o 3 ainda não saiu, velho. O 3 não tem pra nenhum lugar ainda. Então, eu falo assim, por que já estamos no final da geração, entendeu? Por que não saiu o 3 ainda? Pode sair o 3 pro PS4, mas por enquanto, tipo, o 3 não saiu, não tem que falar nada sobre o 3. Mas ele vai sair. Eu tô falando, a Sony não, né? A Square tem a saga principal, né? Os AAA, que são pra consoles de mesa. O segundo saiu no final do PS2. Teve toda a geração. Eles preferiram fazer spin-offs pra portáteis e etc. E não focaram no AAA, que é o que vende mais, né? Entre aspas. É porque eles estão preparando o chão pro 3. Eles estão preparando o chão. É que na minha visão, por exemplo, se eles venderem o spin-off pra outros consoles e aumentarem o número de fãs deles, né? Provavelmente eles vão vender ainda mais, né? O AAA que você tá falando. A gente pode até reclamar que é ruim pra gente. Interrompendo. Jogos AAA, pra quem não tá entendendo aqui, tá escutando, são jogos aqueles que são blockbuster, tá ligado? Aqueles que vendem muito, tipo Zelda, Mario, God of War, esse tipo de jogo. Pode continuar. Tranquilo. Agora. Mas, então, o que a gente tá falando aqui, o que eu ia falar é o seguinte. Pra gente pode até ser um pouco complicado, mas pra eles é uma puta jogada de marketing, cara. Então, pra eles, tá funcionando e tá vendendo. Não, mas você fala que é uma jogada de marketing por quê? Porque pega mais fãs. Você consegue ver, por exemplo, pessoas que não jogaram Kingdom Hearts do PS2, a saga principal, depois quando tem, por exemplo, pessoas que são nintendistas e tem um DS. Ah, eles vão pegar e vão começar o Kingdom Hearts 358,5, vão falar, putz, é legal, quero compreender a história. Aí depois eles vão tentar ir atrás da história, entendeu? Mas essa parada, tipo, se esse marketing é complicado pra gente, mas pra eles o marketing é bom. Cara, se é complicado pra gente, o marketing não tá sendo bom. Então, entendeu? Não, depende. Eu digo que é complicado pra gente que não tem tanto poder aquisitivo. Então, mas... é o que eu tô falando. Mas, por exemplo, porque geralmente, ainda mais nos Estados Unidos, as pessoas não compram, tipo, 3 consoles. Eles compram um console e vão focar naquele console, porque lá eles compram em tempo. O que aquele jogo vai me dar em tempo? Vai me dar 40 horas? Então vale pagar $60, entendeu? É, mas aí é que tá. Kingdom Hearts, o foco não é nos Estados Unidos, e sim no Japão. Exatamente. Cara. E no Japão, o pessoal troca de console como se fosse trocar de roupa. Na verdade, eles trocam de... O cara tem 3 PS3 em casa, eles trocam de eletrônico como se fosse roupa no Japão. E Kingdom Hearts foi uma, é uma série da Square, é se focada no Japão. Tanto é que mas, é mangá saindo por lá. Tudo que é focado é pro Japão. Mas, cara, mas pelo fato de ter a Disney no meio, o mercado já dá um pulo pros Estados Unidos. Sim, tem um pulo pros Estados Unidos, mas ainda não é o foco. Ah, é o foco. É meio cagada da Square, né? A mudar, mas eles estão lucrando com isso. Acho que o resumo é esse. Bom, era uma vez três crianças que moravam em uma ilha distante, que ninguém sabe onde fica e não sabe se quem mais mora nessa porra dessa ilha, tá? É mostrado, velho. Mostra depois. Mostra, pequenos coadjuvantes, né? Tem uns random ali da vida, tá ligado? E é aquela tipo, ilha que tem os mesmos personagens nos mesmos lugares todos os dias, tá ligado? E personagens que lutam com corda de pular. Corda de pular, olha, coisas bizarras, cara. Pô, o personagem principal luta com uma chave, cara. Então qualquer coisa. Não, mas é depois, né, que acontece. Voltar com uma banana. É, o nome da ilha chama Destiny Island. E dentro dessa ilha moram Sora, o Rico e a Kairi, que basicamente são os protagonistas de Kingdom Hearts, tá? Mas o verdadeiro protagonista não, é o Sora. Eles variam de jogo pra jogo. Sim, não, varia. O foco, é, assim, mas cara, a base é essa. Varia. Os heróis são esses. É, a base é tudo gira. O resto dos principais gira em torno desses três. O Sora e o Rico, eles têm uma rivalidade, né? Ambos, um querem ser mais fortes que os outros, né? Que o outro, e na verdade. E a Kairi ali no meio. É a menininha, o par de peitos da história. Par de peitos sem peitos, tá? Ela é reta, ela é uma criança, gente. É, eles têm 14 anos, tá? Isso já agrega nesse negócio da Disney, né? Que Kingdom Hearts sem agrega aquele com conceito. Pedófilos, né, cara? Também, né? Tem aquelas histórias da Disney, pedofilia, mas... É... Não. Gente, vocês estão estragando a história. O que eu ia falar é que são crianças. Não aparece nenhum adulto na ilha, né? São só crianças. É a mãe da Sora, não? Ela avisa pra ele dormir. Eu já vou falar que Sora é um nome bem caído, né? Pra Cara, a Sora me lembra o herói do LoL, que é a Sona. Então... Sora não é de Sora, de japonês? É de Sora, exatamente. Do japonês ele significa céu. Ah, aí é completamente diferente. Aí ficou Sora aqui, por quê? Por que é diferente? Não, porque é céu. Pô, cara, porque parece muito gay Sora, né? Ah, continua sendo gay. Tem um significado, mas continua sendo gay. Assim como Kairi, no caso, seria, significaria luz. É de Hikari, Rico, né? Rico, não lembro. Rico é trevas. Ah, é? Não, mentira, o Rico é brincadeira. Não sei, eu não sei. Rico não sei se tem algum significado. Tem riqueza, ele é rico. Tá. E nesse começo, né, os três têm um sonho, que eles querem conhecer outros mundos, né, mundos afora. Que, teoricamente, a Destiny Island é só um mundo, entre muitos outros que existem conectados, né? Sim, na verdade, eles têm uma noção, assim, que onde eles estão em algum lugar, mas, tipo, eles querem sair dali, entendeu? Só que eles não sabem como sair, e eles não sabem o que que tem pra frente, o que tem depois. Exatamente. Só sabem que existe aí. Exatamente, é aquele negócio do desconhecido, entendeu? Tem a lenda lá do Kingdom Hearts que fala que o mundo era feito por luz, aí vem trevas, aí incesto crianças que liberaram a luz no mundo, e aí acabou desconectando os mundos, aí ficou Destiny Island, aí Disney World no outro lado. Sempre aí, quando eu chegava nessa parte das sete crianças, eu me lembrava muito de Digimon, cara. Cara, é uma... Não, mas não aparece cara, isso. Cara, isso é uma puta paródia, a criação do mundo seguido a história região, que, cara. No mangá do 1 aparece essa história, fala que o mundo era separado. Sete crianças são os sete dias. Mas o fato é que eles tentam... Tem uma porta lá, né? Eles nunca abriram, né? Que teoricamente levaria pra um outro mundo. Mas a proposta deles é fazer um barco e sair viajando. Olha que ideia de merda, né? Tinha que ser de uma criança. É de três ainda, né? Que aí dá merda mesmo. É, com certeza. Olha a falta que falta um pai nessa ilha. Mas tem uma mãe. Tem não. E em um determinado dia, acontece que o Sora tá dormindo lá, ele acorda numa noite em que tá acontecendo alguma coisa na ilha, tá acontecendo alvoroço, né? E ele vai averiguar e percebe o Rico, ele encontra o Rico em algum momento, ele tá envolto em trevas, né? Na verdade, tem aquele papinho, tipo, você sai matando bichinho e tal, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, matou bichinho, falou com carinha de capuz, beleza, pá, pá, pá, pá, pá, pá, entrou e encontrou o Rico em volta de trevas, pronto. É, a a parada que ele encontra o primeiro inimigo do jogo e o único, que são os Heartless, né? Exatamente. Que são monstros que não possuem coração. É, são totalmente bichos das trevas, assim. E ele acaba encontrando o Rico e tendo uma batalha com ele, né? Ele acaba perdendo porque o Sora tá com uma espada de madeira e o Rico tá com uma Keyblade fodona, né? Mas aí, né? Logo depois que o Rico sai, ele fica assim, meu Deus, Mara, não tem batalha não, velho. Não? Não. Aí ele, tipo, ele encontra o Rico em volta em trevas. Aí o Rico, tipo, ele vai dar a mão assim pro Sora. É, ele aí vai dar a mão pro Sora. Desaparece. Aí ele desaparece. Aí o Sora vai procurar a Kari. Desaparece. Aí ele, a Kari tá perto da porta. Aí a porta abre, sai um vento. O Sora vai pegar a Kari desaparece no peito dele e ele também desaparece. Aí ele quadro por quadro com o André. Não, mas aí nesse momento, depois que o Rico e a Kari sumiram, ele ganha a Keyblade, não ganha? Ele ganha ela antes. É. Ele ganha antes de encontrar o Rico. Ele vê os Heartless, aí ele já puxa a Keyblade. Aí não, aliás, ele vê o Rico e depois que ele vê o Rico, a Keyblade aparece na mão dele. Bom, e a Keyblade é nada mais que uma espada de uma chave, né? É, eu acho que muita gente já deve ter visto. A lâmina daquela coisa. É genioso, né, cara? É genial isso. Mas ela não tem lâmina. Tipo, ela nunca cortou nada, né? Tirando o Heartless, ela não. Ela só bate e faz fagulhas, assim. Igual Power Rangers. Aí o Heartless explode e sai bolinhas, assim, de peguei. Sai um coração. É assim que começa aqui no Hearts. O Sora, ele parte em busca dos seus dois amigos, o Kairi e o Rico, né? Pra entender o que aconteceu. E acaba que ele se encontra em um mundo chamado Traverse Town, que é um mundo que se encontra em todos os outros, é isso? Tô falando merda? Traverse Town? É um mundo, assim, tipo, os mundos que foram destruídos, os caras, os que, tipo, é só o de Final Fantasy que aparece lá, né? O mundo original dos caras de Final Fantasy foi destruído, e eles foram parar lá. E aí aparece o Donald Mickey lá, o Donald Pateta. Peraí, lá. Isso aí é canônico com o jogo de Final Fantasy, ou é tipo universo paralelo? É tipo... É universo paralelo. É como se acontecesse algumas coisas no Final Fantasy, por exemplo, no Final Fantasy 7, o Cloud conhece a Aerith, conhece todo mundo, só que é antes da Aerith morrer. É que nem no Terror Dream. Então é um universo paralelo, né? É mais ou menos um universo paralelo, tipo, antes de continuar a história, o mundo deles acabou. Nesse momento que ele se encontra com o Donald e o Pateta, que eles estão em busca do Rei Mickey, olha que genial, o Mickey aparece aí como um rei, que também sumiu, né? E eles se unem com o Sora, porque eles veem a Keyblade na mão do Sora. Puta, não lembro o que o Mickey fala pra ele. Ele não sumiu, o Mickey, ele foi numa viagem em busca. Ele queria consertar o que aconteceu, que esses Heartless começaram a aparecer. Ele foi atrás do problema. E o conceito do jogo de Kingdom Hearts só começa aí, né? Então você, o Sora e a sua equipe é o Donald, que é um mago, e o Pateta, que é um o líder Knight, dos cavaleiros, né? É o cavaleiro. E a jogabilidade... Não, ele é tipo um paladino, né, cara? É, paladino meio bobão, né? Porque tem uma habilidade entre eles, né? Que o Sora e o Donald, eles seguram ele, né? E ele fica em forma de tábua, assim, você vai atravessando todos os inimigos, né, pela fase. Na verdade, é uma das minhas habilidades que eu mais gosto, mas é engraçado do mesmo jeito. Bobão. E eles saem procurando em diversos outros mundos, né? A cada mundo que eles têm uma Game Ship, né? Que é uma nave feita de blocos de Lego, basicamente. Nossa. Me lembra muito Minecraft, aquela sensação, sabe? De você estar construindo a nave. Mas na época não existia Minecraft. Então, na época não existia Minecraft. Eu lembrava Star Fox viajando. A Game Ship é feita do material, o único material que consegue atravessar entre as galáxias, entre os universos paralelos. Lego. O Lego é o único material que consegue atravessar. Plástico. O conceito de Kingdom Hearts é, ele é um action RPG, né? Então você controla unicamente o Sora e as batalhas são em tempo real. Então é como se você estivesse jogando um jogo de aventura. Você pode atacar com X seus inimigos, defender, pode usar magia que você vai aprendendo conforme o progresso do jogo. E os membros dessa party, o Donald e o Pateta, eles vão te ajudando ao longo do caminho, né? Então, eles sempre jogo pra jogo, né? É, mas... Não, mas estamos falando um, caralho. Nossa, que ignorante, cara. Não, ignorante. Não, desculpa. Tudo bem nessa vida, João? Foi, cara, tá precisando de uma mulher, cara. Além disso, tem outras mecânicas que vão explorando o jogo, claro, né? Mas a ideia é que você vá visitando diversos outros mundos e interagindo na história. No 1, no Kingdom Hearts 1, você aparece em alguns mundos principais, como Agrabah, que eu odeio, né? Também tem o Nightmare Before Christmas, diversos outros. Você entra na história inicial, né, daquele mundo, né? Então, por exemplo, em Agrabah, o Aladdin ainda não falou com a Yasmin, né? Ele ainda admira secretamente ela. É, isso, é... Não, isso que é o legal do Kingdom Hearts, né? Que você meio que participa das histórias originais. É totalmente. E eu acho que legal que às vezes quando mescla poderes das histórias da Disney pra eles, que nem o Clyde em Neverland. É, entendeu? Só esse também. Não, mas é o que eu mais adoro. É o que eu mais adoro também. Acredite que você pode voar, acredite. O Ash é o mais maneiro, cara. É o mais maneiro de todo jogo. Assim, a coisa mais legal que se tem pra fazer em Kingdom Hearts é voar, cara. É voar, cara. É genial. E, não, o conceito de como o Sora aprende a voar, que eu acho maneiro. Porque o Peter Pan só fala pra ele, ah, então, como é que você pode voar tal? Aí ele fala, é só você acreditar. Mas não tem o pozinho também? Da Tinker. Mas só detalhes. Tem que ter o pozinho da Sina. É, pra quem não sabe, Kingdom Hearts 1 tem algumas coisas escondidas, assim. Uma delas, além, sim, você tem os summons, né, que você pode summonar alguns monstros, alguns outros personagens, como o Simba, que não faz o menor sentido. O Dumbo. Dumbo. Não tem o Bahamut. Então, o Bahamut, ele é escondido. Ele foi integrado nas linhas de código, só que você só consegue abrir se você fizer o glitch do jogo. Tem que ativar um código lá. Caraca, eu nunca fiz isso e eu summonava ele, cara. O louco. Não, cara. É que você fumava um pouco antes de summonar ele. Ué, cara, eu sei do... Cara, como é que eu sei então disso? É porque tá no nosso tópico ali. Eu não li essa pauta, mas eu não li essa pauta, eu tô completamente a par essa pauta. Cara, foi mal, isso não tá no jogo não, assim, tá meio bacana. Você confundiu com o Dumbo, é explicado. Tudo a ver, Bahamut, igualzinho. Ah, é bem parecido, cara. E a partir desse momento, o Sora, ele começa a participar da trama, né? Os vilões da Disney também fazem parte da trama, né? Então, a Malevolente, que é a viúva da Cinderela, tem o Capitão Gancho, que é do Peter Pan. Que ela é uma das vilãs mais importantes da história, né? É no 1, sim. No 1 e no 2, ela é bem... Não, no 2 nem tanto, mas no 1 ela é bem principal. No 1 ela é a principal, praticamente. Conforme você vai eliminando, você descobre que tem um vilão acima de tudo, né? Que ele quer um mal maior pra todos, né? E que envolve todas as princesas de puro coração da Disney. Que são 7 no total. E tá, sem querer dar spoiler. E Kingdom Hearts, porque a Kairi é uma das princesas, infelizmente. A Kairi é o maior spoiler de princesas. Que o resto é princesa bobinha, né? Alice, a Cinderela, a Branca de Neve. Não fale mal delas. A Yasmin também é, não é uma princesa. É. Ela entrou por causa do sistema de cotas, tá? É, uma curiosidade, gente. O mundo do Tarzan só aparece no Kingdom Hearts 1, nem no Chain of Memories, que era pra aparecer já que revista as memórias do Sora, por causa de problemas de direito autoral. Tanto que no Kingdom Hearts 1 fala filmes da Disney e o único que tá separado ali é o do Tarzan. É o do Tarzan. E sabe qual que é a bosta? Eles falam assim: ô, tá faltando o mundo, o que que a gente vai colocar aqui? Tem Agrabah. Vamos pôr Agrabah. Não fale mal de Agrabah. É muito chato, cara. Mas é Agrabah, cara, não interessa. Sei lá, eu gostava bastante do mundo do Tarzan, cara. Nossa, velho, eu fiquei preso naquele mundo, velho. Aqueles macaquinhos me aterrorizando, velho. É, mó da hora, você desliza no tronquinho, cara. Ah, você gosta? Eu acho mó da hora. Pô, outro mundo que apaga o maior pau é o mundo... todo mundo, que besta, tá? O mundo do Ursinho Poo, cara. O Ursinho Poo é gay pra caralho, eu nunca faço aquele É nada, cara. É mó legal. Porra, mano, os joguinhos são mó maneiros. E a historinha é mó legalzinha, até. Ah, eu só acho. Isso que é legal também de Kingdom Hearts, que cada um tem um mundo que mais gosta. Mas Agrabah é muito chato. Pode ser chato, mas é Agrabah, então. Em minha opinião, Neverland já sempre será Neverland, porque você aprende a voar em Neverland. Isso é um fato genial. E com o término de Kingdom Hearts 1, você descobre a trama e tal, você encontra o Rico, né, que é o Rico e a Kairi, aliás, né? E você acaba entrando no mundo das trevas de Kingdom Hearts, né? É, no final do Kingdom Hearts 1, você enfrenta o Ansem. E o Ansem, tipo, ele é um Heartless. Ele tá tentando abrir a porta do Kingdom Hearts. Aí ele tá pra abrir a porta, aí aparece o... Aí você consegue impedir, mas a porta ainda tá sendo aberta. Aí aparece o Rico e o Mickey, que ajudam a fechar. Só que o problema é que eles se trancam dentro, na porta. E nisso eles acabam falando assim, o Mickey, tanto que o Mickey tem até uma situaçãozinha bonitinha, que ele fala que sempre vai encontrar... Sempre, no meio das trevas, você encontra a porta pra vai pra luz. E ele se fecha, ele fala, tá tudo bem, eu e o Rico vamos escapar dessa. Aí eles fecham a porta e se trancam lá. E o Sora acaba perdendo os dois de vista e não consegue mais encontrar ele. Aí mesmo ele tendo realizado o negócio que era encontrar a Kairi, ele fala assim, não, quero encontrar o Rico também. E o Donald e o Pateta querem encontrar o Mickey. Aí eles vão numa nova aventura em busca deles. É, mas no final de Kingdom Hearts, ele ainda encontra, quando as portas se fecham, ele ainda vê a Kairi pela última vez, né? É quando ele até tem, a Kairi fica em Destiny Island, né? Enquanto o Sora se perde por aí no mundo. Mas antes de eles se desencontrarem, ele ainda fala pra ela, eu prometo que eu vou te encontrar de novo, né? E aí que encerra Kingdom Hearts com a maravilhosa música da Hikari, né? Que Daltada Hikari. Da Daltada Hikari, que a música é foda demais, né? Toca aí. No final do o Kingdom Hearts foi corrigido pra Kingdom Hearts Final Mix, né? Virou praxe até nos consoles da Sony ter uma versão Final Mix. No Final Mix, eles colocaram reportes a mais pra falar que o Ansem, que tava escrevendo todos os reportes, não era o Ansem, e sim o Zehanorf. Isso só aparece em 3 ou 2 reportes a mais que tem no Final Mix. Justamente pra continuarem a história e continuarem ganhando grana. Já que acharam que ia falir Kingdom Hearts, que não ia ser uma ideia que ia lucrar, mas lucrou. Porque afinal, como tínhamos falado aqui, Disney era uma coisa que não tava caindo bem. Então, na verdade, quando o Tetsuya Nomura, ele teve a ideia do jogo, né? Ele tava conversando com o produtor da Disney em um elevador, cara. Isso é uma curiosidade. Ele teve essa ideia com o produtor da Disney. A ideia era que fosse um jogo baseado na Disney e não nas histórias de Kingdom Hearts, entendeu? Foi aí que o Hironobu Sakaguchi entrou no meio e ele falou, esse jogo vai ser uma merda se você for fazer desse jeito. E aí que ele criou essa história, né? Que, toda essa trama de Kingdom Hearts. E Kingdom Hearts 1, ele se fecha direitinho, né? É uma história bem completa. Só que a sequência... Termina com eles procurando, né? Mas até aí, tipo, você sabe que tem continuação, mas se fecha, assim. Não, mas né, ele é redondo, né? Mas eles acabaram lançando o Kingdom... Lógico, teve o spin-off, né? Que a gente vai falar depois, mas... Foi primeiro o spin-off que lançou. Então, mas a gente vai falar depois dele, mas da sequência atual, Kingdom Hearts 2, ele foi lançado e foi enorme sucesso, né? Porque Kingdom Hearts 1 vendeu muito no Japão e aqui nos Estados Unidos já tava vendendo bastante. Foi a época que eles até decidiram quem ia dublar, né? Os personagens e pra quem não sabe, o Haley Joel Osment, né, dubla o Sora, né, que é o menino do... Puta, qual que é o nome do filme? Sexto Sentido. Você vê gente morta. O que pra quem não sabe, ele é o dublador de Sora, cara. Então, em Kingdom Hearts 2, a história já começa totalmente diferente. Você não começa com o Sora, e sim com o Roxas. E é uma história totalmente bonitinha, né, que ele tá lá de férias com os amigos em uma cidade que você nunca viu antes. E você, ao invés de uma espada de madeira, agora tem uma espada de espuma. Olha que legal. Então, pelo menos, nossa, quando você for tirar da bunda, não dói tanto. O Mario já experimentou. A história é bonita, né? Eles estão nos 7 últimos dias deles de férias, né? Eles querem fazer tudo que podem ser feito. É um trabalho, né, de escola sobre os mitos da cidade dele. Mas nesse meio, acabam aparecendo monstros estranhos na cidade, né? E só o Roxas consegue vê-los. E todo mundo para quando eles aparecem. Simplesmente, o mundo é paralisado. E é aí que o Roxas acaba participando da trama, né? Ele vai a fundo investigando essa história, ele acaba chegando numa mansão abandonada, que tem dentro da cidade que nunca ninguém entrou, e ele acaba conhecendo o Axel, né, enfrentando o Axel, ele descobre que ele consegue, que ele é portador da Keyblade também, aliás ele tem 2 Keyblades, chupa essa. Não, mas é depois, e é por causa do Sora. Eu falo nada que meu personagem preferido tem 4. Quem tem 4 Keyblades? O Ventus? Ah, não, é que ele fica com aquelas 4 espadinhas feias nas costas. Diga-se de passagem, quando ele fica com mais de uma Keyblade, é uma parada absurda de apelão, né? Ele fica da hora, é pra compensar todas as 2 horas chatas que você passa. É tipo Super Saiyajin, tá ligado? Ele vira o Super Saiyajin e mata todo mundo. E o Roxas é mesmo, você esqueceu de mencionar que o Roxas, ele fica tendo pesadelo, porque ele tem parte das memórias do Sora. Aí ele fica tendo pesadelos e flashbacks do 1, pra quem não jogou 1. A parada é que quando você, no último dia das férias do Roxas, você acaba enfrentando toda a trama e você encontra o Sora. E é nesse momento que o Sora desperta. adulta. O Sora tá crescido, já se passaram 2 anos, ele tinha 14 anos no primeiro Kingdom Hearts, ele tá com 16 agora. E tá com uma voz totalmente amadurecida, porque o Haley Joel Osment, sabe, envelheceu. Óbvio, resolveu envelhecer. As pessoas crescem. Ele resolveu envelhecer, né? É, ele tava tomando hormônio de cavalo. Na verdade, ele só envelheceu pra poder fazer o Sora, entendeu? É isso mesmo. Só pra isso. Senão ele continuava pequeno. Ô Mario, ele não, o Sora não acorda imediatamente depois, tá? Ele tem um tempo de, tipo, de lapso entre os dois, entre acontecer os dois. O Rock só faz coisa que não fala. Mas a partir daí você começa a seguir a sequência com o Sora, tá? A gente não vai dar spoiler totalmente da história, mas novamente você se encontra com o Donald de Pateta e você sai à busca do Rico e da Kairi também, lógico, mas ela fica em segundo plano, e do Mickey, né? O bom aqui é que a jogabilidade do Kingdom Hearts 2 é foda. Muito melhor que o 1. Tem combo, tem mais combo. Ô, minha cara, que é melhor que o 1, cara. Não, muito melhor. É meio estranho, né, se não fosse. É absurdo. É absurdo de melhor. É por isso que a gente empatiza que é muito bom. Uma das melhores partes do Kingdom Hearts 2, na minha opinião, é uma avalanche de Heartless, não, de nobodies, né, que você tem que enfrentar. E na verdade, são 1000 nobodies e você enfrenta com... Eu falei, é nobodies ou Heartless? Aquela avalanche? É. Aquela avalanche, eu acho que é de Heartless. Qual a diferença, Jomão? Nobodies e... A avalanche é de Heartless, mas não é a parte que você enfrenta 1000. A avalanche acontece no mundo daquela chinesinha feia, que eu esqueci o nome. Não, não é. E a Mulan, tá? Ela não é feia, não. Ela não é feia, não. Ah, fala mal da especialização de Jiren. No outro, a parte que você enfrenta é em Radiant Garden, que é Rolo Baixo. Você enfrenta 1000 Heartless e ali você tem que combater até dizer chega, Na verdade, você pega, né? Você acende uma vez, não mesmo. Você pega um Heartless que solta lasers. Ah, mas é maneirinho. E é isso que é legal, porque no Kingdom Hearts 2, além da jogabilidade mudada e tal, você pode combar com seus próprios inimigos, né? Então, por exemplo, você, sei lá, derrubou um cara no chão. Você aperta triângulo em algum momento e você pode usá-lo pra arremessar inimigos. É uma kick action. É uma kick action. Então, em Kingdom Hearts 2, além disso... Né? Ah, mas é legal, cara. Não tô falando que é ruim. É interessante pra o que era no 1, o 2 melhora muito. Em Kingdom Hearts 2, ele surge o conceito de nobody, né? O Heartless é só o coração... É um Heartless comeu um coração e virou aquilo. Virou um Heartless com coração. Mesmo ele não tendo um. E nobody é quando uma pessoa, tipo, perde o coração pro Heartless, o corpo dela e a alma formam um nobody. E copia, entre aspas, a aparência da pessoa, só que a pessoa, até agora, não tem coração. E a Organização 13, que são os vilões do 2. É dessa ideia genial que surge a Organization 13, que são 13 nobodies, que eles têm um propósito de, novamente, criar o Kingdom Hearts. Completar, né? O Kingdom Hearts. Pra eles receberem seus próprios corações, é isso? Que é o Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, não fala, mas é o lar de todos os corações, é o que liga todos os corações, é o coração dos corações. Mas o que eles vão ganhar fechando o Kingdom Hearts? Eles vão conseguir, assim, diz o Zenos, que é o líder da Organização 13, que eles vão conseguir os corações deles, que todos os nobodies vão conseguir os corações pra ter as emoções deles, que eles não sabem o que é amar, eles não sabem o que é sentir inveja, eles não sabem nenhum sentimento. Cara, sério que essa história toda é atrás dessa história tão clichê? Não é clichê. Ah, não é clichê, né? Pessoas sem sentimentos que querem pegar o coração pra ter sentimentos. Cara, essa é a parada mais clichê que existe. Não, sim, mas é que não pode... A única parada que eles fogem do clichê é que eles não são robôs. Então, sabe o puto? Ele é filho do Mickey com a cara, pronto, a gente... É um robô. Sabe? Ele é um nobody também. É, o inimigo do Kingdom Hearts 2 é o Zemnos, ele é um nobody. O inimigo do Kingdom Hearts 1 é o Ansem, ele é o Heartless. Eu sou o nobody e o Heartless de uma mesma pessoa, que é o Zeranorf. Esse Zeranorf, ele se nomeia de Ansem, porque o Ansem é mostrado no 2. E ele tem a trama de acabar com os planos do Zemnos. E acaba isso bem no final, do final. É lógico que no Kingdom Hearts 2, além do propósito de você encontrar seus amigos, você acaba eliminando a Organization 14. Não inteira, tá? Porque eles acabam se... É inteira. Sim. Não, eles acabam sendo eliminados em outros Kingdom Hearts, né? Isso que eu ia falar. Os cinco são no Kingdom Hearts Champion Memories e depois você elimina o resto. No meio do processo que você tá eliminando, você encontra o Rico e ele tá na forma do Zeranorf, né? Do Ansem. Ele tem a forma do... ele tem o corpo do Ansem. Ele tá com a aparência do Ansem. Porque ele liberou as trevas no coração dele no Street Fighter 8. É engraçado que o Kingdom Hearts, pelo menos do 1 até o 2, a melhor parte da trama seria o reencontro deles, né? Do Sora com a Kairi, com o Rico. Tá todo mundo esperando por isso, né? E quando ele encontra a Kairi, ele fala... Pô, e aí, Kairi, beleza? Como é que você tem andado? É uma parada tá de assim, boas sabe? Aí? É, eu falei que ele aparecido há um tempo, mas tá de boa. Vai dar uma cena gay com o Rico lá abraçando ele, não? Você é meu amigo. É complicado. Ele, ô, Rico, é você. Entendeu? O tempo inteiro te procurando e tá. Tal. Tem até uma tirinha engraçada que a Kairi fala... Mas, Sora, agora tem o peitos, né? Olha aqui. Ela tira os peitos pra fora. É o clichê japonês até o talo, né? Bom, a partir desse momento, o Rico entra na sua party e você parte pro final da trama. Da trama, né? A gente não vai falar, é lógico, que o Sora e o Rico juntos, eles conseguem vencer e selar o Kingdom Hearts. Ah, mas tá? É muito óbvio. Pô, você acabou de falar vencer. Que não ia dar spoiler e falou o final, mano. Não, mas o 2, mas o 2 pode, né? Não, você acabou de falar, pô, não vou, vamos dar spoiler, mas os dois chegam no final e matam todo mundo. Pô, mas isso é óbvio. Eles, eles acabam voltando pra Destiny Island, todo mundo junto, numa cena feliz e gay. É, e no final do Kingdom Hearts 2, acaba aparecendo um pequeno vídeo em que eles recebem uma carta, tá? Com o símbolo do Mickey. E os três, o Kairi, o Rico e o Sora, eles acabam lendo e é uma conexão pra Kingdom Hearts 3, né? É que no 2 não fala o que tá escrito na carta, só fala no final do recorder. O complicado do Kingdom Hearts 2 é que ele tem tanto buraco, mas tanto buraco, mas tanto buraco que você fica perdidão na história, total, né? Pra consertar isso, a gente tem os demais spin-offs da série. E tem spin-off pra caramba. Tem 3, né? 3 ou 4? 3. Três? Tem uma porrada pra celular lá, japonês, só saindo no Japão. Tem um que é o Coded só. Bonito, mas é, Japão. Aí seria o quarto que é o Recoded. São 4 spin-offs, 5 com o T5. É, tem spin-off pra caralho. Não, tem só 1, 2, 3, 4, caralho, tem spin-off pra caralho. Voltando aqui, foi o que eu falei no começo do podcast. Isso é ruim. É isso que a gente vai discutir agora, né? Que a gente já falou, eles complementam de fato a história, né? Lógico que você tem que ter outro console pra jogar, tal, pá, aquela parada, né? Isso realmente é um pouquinho chato, mas... se dá um jeito. Vale a pena. Você pega emprestado com os amigos. Pra... É, mas se você for nessa de, vou dar um jeito, eles vão continuar fazendo. Você quer protestar isso? É. Fazer uma greve. Eu quero, cara, isso é muito ruim. Quer fazer uma ruim, greve cara. De uma única pessoa pra mobilizar a Square Enix e a Disney. Não, posso cara, falar? Por que tu faz? Porque eu não sou tão fã da franquia, mas tá ligado? Mas eu vendo como uma empresa, isso é muito falho, cara. Isso eles vendem menos. Se eles lançassem jogo pra todas as plataformas, é que posso falar, Rita. Enquanto só você tá revoltado, já nasceram 4 crianças chinesas nesse exato momento, já com DS na mão, já, sabe? Cara, mas na moral, ó, quem tá escutando aí e concorda comigo, manda um e-mail falando aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai fazer abaixo assinado. Vamos matar a Square Enix, menos a Disney. O problema de cada spin-off é que eles mudam a jogabilidade, né? Então começa lá com o Chain of Memories. O Chain of Memories, ele é localizado entre o Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts 2. Ele faz essa ponte, né? Só que a jogabilidade dele, além de ele ter sido lançado pro GBA, né? Você vê numa visão isométrica o jogo, você não tem habilidades normais, você tem cartas. É interessante. Bom, eu não curti tanto. Eu também não curti tanto. Não, é interessante pelo fato de você ter que aprender tudo de novo. Mas assim, de uma forma que você, assim, não... É ruim, né, de um jeito, porque você tem que aprender tudo de novo, mas é legal que não é uma jogabilidade tão ruim, cara, você vai fazendo aquelas paradas de combinar e tal as cartas que você vai ficando mais forte. No caso, em Chain of Memories, você tem as cartas, né? Que, de fato, você vai montando um deck de habilidades, né? Torna até mais estratégico ou não, né? Vai saber. Só que é confuso a forma como ele trabalha e perde aquele conceito de action RPG, né? Fica mais RPG, cara. Não fica RPG, continua muito mais action, porque, tipo, não tem turno, é só carta. Mas eu achei muito interessante, tipo, pro Cocô, que é um, ficar com carta ficou legal, cara. Ficou mais, tipo, olha, dá pra derrotar o cara assim, dá pra jogar uma carta zero numa carta um. E, tipo, não é difícil não, você tem que ser muito burro pra não conseguir memorizar as coisas. Não é questão de ser burro não, cara. É questão que sei lá, a essência do Kingdom Hearts se perde, sabe? É que você acha que o Chain of Memories é tipo o segundo, porque lançou antes do 2. Então é tipo, é um, aí virou aquilo ali, aquele jogo de cartas, mas ficou bom. Ficou bom que é jogo de cartas, aí eu pensava que era tipo Yu-Gi-Oh, sabe? Mas a única coisa que acontece é que você usa o comando. Você usa o comando com uma carta. Nem fala isso, porque a ideia seria extremamente imbecil. Eles criarem um jogo realmente de carta de Kingdom Hearts. Nossa, iria ser totalmente proximo. Eu pensava, não sei, tipo, cara. cara, TCG, que seria um trading card games, se dá certo com quase tudo, cara. Ao menos no Japão você consegue fazer TCG de qualquer coisa, cara. Vou fazer um TCG da novela das oito, então. Ô, Mário, se eu falar pra você que existe TCG de Big Brother... Ah, não, vai tomar no cu, cara. Existe, cara. Cara, não. Cara, não, não. Cara. O Mário perdeu o sentido um pouco da vida, tá ligado? Tá, o quê? Não. Mas existe. Mas ficou bom. Bom, a história do Chain of Memories, o fato é que o Sora, ele começa a perder as memórias dele, né? E por isso a ideia das cartas. Tipo, no Chain of Memories é a continuação do 1, aí ele vê o Pluto, aí ele tá andando e encontra um cara capuzado. O cara capuzado fala pra ele continuar indo, que ele vai começar a ter problemas. Aí ele avança, entra no Castle of Oblivion. A Castle of Oblivion, a jogada é essa, que ele vai entrar nas memórias dele, e dizem isso, quanto mais você entra nas memórias, mais as coisas importantes, mais as coisas bobas você vai esquecer, e as importantes você vai relembrar. É um lugar onde você esquece e lembra toda hora. Aí ele acaba esquecendo a promessa com a Kairi. A Kairi é substituída na memória dele pela Namine, que é uma personagem que é igual a Kairi. E vai acontecendo várias coisas enquanto ele vai subindo. Ele conhece a Organização 13 aí. Pra quem estava perdido no 2, é aí que ele conhece. Só no 2. Ele tá perdido só no 2, né? É, porque é o 2 que você acaba perdendo o fio da meada. O fato é que o Chain of Memories só é localizado no Castle of Oblivion, né? Você vai a cada porta, a cada passagem que você vai passando do Castle of Oblivion, como se fosse um salão, é pertencente ao mundo de Kingdom Hearts, né? Os mundos, eles voltam a ser o que era no Kingdom Hearts 1. Então, aí é que parte aquele negócio que o Rito tinha falado. É o excesso de spin-off. Aquela parada, tipo, eles querem fazer... eles querem fazer lucrar tanto com a franquia que eles criam histórias que não eram necessárias. Isso, minha opinião de merda, de novo. Mas, tipo, é que essa história é no meio, né? Até que serviu pra complementar todo o resto, assim. É o menos furado dos spin-offs que tem. Não foi feito pra tapar buraco, esse spin-off. É, mas assim, o Chain of Memories. Mas reentrar nos mundos da Disney de novo, porra, ninguém me conhece aqui, sabe? Fazendo história. É meio broxante. E a história, ela tem um adentro dentro da série total de Kingdom Hearts, né? Porque a Namine acaba sendo uma personagem muito importante pra série. É ela que prevalece as memórias do Sora, né? É ela que também permanece, pra ele recuperar todas as memórias perdidas no Castle of Oblivion, no fim do jogo ela mantém ele trancado, dormindo dentro de uma cúpula por 2 anos, né? Acaba acontecendo acontecimentos do 358 nesse meio tempo, que aí explica bem mais coisa. E aí que dá os 5 da Organização 13 vão pro saco, que são os traidores da organização também, que são os inimigos do jogo, que é o Marlux. O fato é que além desse spin-off do Chain of Memories, né? Eles viram que deu certo e falaram, vamos fuder com a porra e criar vários spin-offs pro resto da vida, assim. E foi quando surgiu o spin-off pro iPhone, né? Pro celulares, foi lançado só no Japão, que é o Coded, que novamente... Esse foi o primeiro que o resto? É, depois do Chain of Memories foi. Mas eles relançaram isso pro DS, não relançaram? É, aí é que veio o Recoded, né? Mas aí é o DS que foi lançado. Esse. E que novamente eles têm esse conceito, né? De reutilizar as histórias passadas. Então, eles falaram, puta, o que que a gente já fez aqui? Ah, já fez história de perder a memória. Beleza. Ah, então vamos criar um universo paralelo dentro de um computador e vamos fazer ele entrar de novo nos mundos, assim, e fazer a mesma história. Tá tudo tranquilo. Ninguém vai perceber que a gente mexeu nisso. Tô japonês pra caralho aí pra comprar. Vamos fazer isso de novo. Depois vocês falam que os spin-offs tá certo. É tudo sacanagem comigo. Não. Alguns estão, não, né? Na verdade, por que que está certo, tá? Porque eles são necessários pra complementar a história do 1 e do 2. Se a história do... Na verdade, do 2. Se a história... Não. Eles repetiram algumas coisas da história. Não, eles estão inventando mais histórias pra recriar quase o mesmo jogo. Sim. Nesse meio, eles explicam também coisas que eles não explicaram antes, entendeu? Se na história principal... Esse aqui é o mesmo jogo, só que agora tem um plus. Se na história principal já tivesse toda essa informação, aí realmente não tinha o que fazer. Era só xingar, entendeu? Como na história principal não tem essa informação, aí os spin-offs são necessários. Não, cara, mas o spin-off do Code já é o final do 2, depois. É a última coisa a ser contada ao Code. O spin-off é tão pequeno que não daria um jogo jogo inteiro, cara. É isso que eu tô falando. Eles refazem o jogo igual, pra botar uma pequena parte, assim, que vai pra dar desculpa de criar um jogo novo, pra vender mais, entendeu? Isso eu acho errado. Não, o Recoded, eu concordo com o Rito, porque ele é cagado, entendeu? É, a história, durante a trilogia inteira, não agrega nada. Não agrega só a trilogia, mas é uma história diferente. É ele atrás daquele cara encapuzado no meio das informações do computador, que são os mundos. Não, mas só, de fato, só o vídeo final que é importante pra mim, que a gente não vai falar, como, né? Mas ele tem uma ligação com Kingdom Hearts 3 já. Quase que você faz de novo o que você fez nos dois. Mas eu não vou falar. A gente não vai falar de spoiler mesmo, velho? Aí, a gente tem duas séries de spin-off que realmente agregam uma história completa, que é o Kingdom Hearts, primeiro deles, o do DS, que é o 358 Over 2. Que é um saco, tá? Né? O 358,5. Por que é um saco, cara? Cara, é a mesma coisa o jogo todo, cara. Tem a história inicial, que é legal e tal, mas depois é a mesma missão sem dias, assim, direto, mesma coisa. É bem repetitivo. É muito chato, cara. É um saco. É bem repetitivo, mas pra quem gosta da série... Não consegui zerar. Você não zerou? Você não zerou? Não. Cara, você perdeu o melhor do jogo. Não, pra você ver como o jogo é falho. Ele repetiu toda a mesma coisa pra mim que me deixou broxado. Foi o final, que é... O final é surpreendentemente bom. Só que o jogo em si é um jogo repetitivo, mas a história do jogo é boa. A história do jogo é em cima do Roxas, tá? Que é o nobody do Sora, que aparece no Organization 14, tá? Que é o que no 2 também. O primeiro que falaram do 2. Em Kingdom Hearts 358 Over 2, você controla o Roxas quando tá entrando na Organization 14 até o começo de Kingdom Hearts 2, né? Então, o conceito do jogo é você tá numa organização e recebe missões que devem ser completadas. É. Em algumas delas você tem os seus parceiros, né? Marux, Awax e tudo mais. Em outras você faz sozinho. E algumas diferem uma das outras, né? Como elimine alguns Heartless ou complete determinado local também. Sem missões idênticas. Mas, tipo, é tudo com aquela função da Organization 13, que é completar o Kingdom Hearts. Eles precisam do Roxas porque ele tem a Keyblade, que ele consegue liberar o coração e mandar pro Kingdom Hearts. E aparece a outra personagem que também tem uma Keyblade, que é a Xion. A Xion é uma personagem nova que aparece somente no Kingdom Hearts 358 Over 2, tá? E ela acaba se tornando uma das melhores amigas do Roxas, além do Axel, tá? É a melhor amiga, E traz aquele conceito de três personagens, sempre uma delas é mulher. Ela é tipo, tá? Ela é tipo uma... Uma antagonista da Kyrie, é isso que você vai falar? Seria quase a mesma personagem, né? É. Mais ou menos. É, relativamente. É que não podemos dar spoiler, mas ela é bem parecida mesmo com a Kyrie. Só que ela tem uma personalidade mais forte. Ela tem uma motivação maior pra estar ali. E isso é totalmente plausível, mas eu vou acabar falando, né? É, porque durante todo o processo, você vai descobrindo algumas coisas da Organization, né? Com o Roxas. Da Organization. E acaba que, em um determinado momento, você se volta contra a Organization, tá? No final do jogo. Muito pé da vida com ela, na verdade. Ah, no fim, você acaba descobrindo que a Xion... A Xion é uma personagem que não deveria existir. Um dos últimos dias do Kingdom Hearts é você precisa eliminá-la. E a luta é entre o Roxas e a Xion. O Roxas acaba vencendo. A Xion morre naquele momento. Mas ele não fez. Sério? Precisou. Sério? A Xion morre porque ela bate no Roxas, sabe? Ela ataca. Quando falaram pra eliminar o Roxas, quando pediram pro Roxas eliminar ela, o Roxas negou, que é amiga, melhor amiga dele. Mas depois ela fica possuída pelo demo, ela vai matar ele. Possuída pelo aí demo. Ele tem que, melhor ele tem explicação que ever. Daqui a pouco aparece o pastor metralhador aí. Sai desse corpo. Não, mas ela fica. Pastor Sonic. Ela acaba, tipo, saindo de si, ela até vira um nobody bem grandão, bem forte, e você acaba derrotando ela e acaba matando ela. E com isso, você acaba esquecendo ela. E a cena é bonita, né? É. Porque antes ela morreu, ela ainda tem as últimas palavras lá, né? O Roxas ainda fala com ela e tal. Eu acho que uma coisa que a gente não comentou é que cada missão no jogo é um dia, né? Na vida do Roxas. Por isso que eu falei que é um saco, que são quanto 300 missões iguais. É, não. Que, na verdade, não porque são... vai pulando alguns dias, né? Não, eu sei, mas assim, é tipo 100, assim. É mais ou menos isso. Mas a última missão do jogo, que é o dia 358, né? O último. Ou o 359, não lembro. É o dia 358, provavelmente. É o dia que você vai pra The World Never Was, um negócio assim. É, você aparece no The World That Never Was, e é quando você enfrenta o Rico, que é naquela famosa cena que aparece no final de Kingdom Hearts 1, vídeo secreto, que é o Roxas com duas Keyblades eliminando o Deus do Mundo, assim. o último chefe do Rico, o último chefe do jogo é o Rico, e essa luta vale o jogo inteiro, né? Porque ela é muito foda. E o final é muito foda, tipo, os 5 últimos dias são a coisa mais deliciosa. Eu vou rever no YouTube, vou até procurar aqui agora. Não, pode, mano, jogar é mais triste, velho, eu quase chorei ali. Se eu não tivesse já tomado spoiler que a Chama morria, não, mas, eu teria assim, desaguado. Tocando num assunto que a gente não tocou, que eu acho um pecado, você falou que ficou triste e tal, quase chorou. O que ajuda muito é a trilha sonora, né, cara? Que ela é fodida. Trilha sonora é. Demais. Trilha sonora de Kingdom Hearts, eu acho que é uma das melhores que eu já ouvi na minha vida. Não, então, aí é que tá o ponto, entendeu? Não é só tudo... A história do 358 Overture não é só bonita no final, né? O encerramento dela é fantástico, porque tem aquela luta contra o Rico e tal, e o Roxas acaba não perdendo, mas eles trancam ele naquele mundo de fantasia, né? Que ele pensa que tá nas férias dele com os amigos deles imaginários. O jogo acaba exatamente onde começa o 2. E é quando começa a música mais Sanctuary, né? E, cara, se você não chorou em nenhum momento que no Hearts, essa é a hora de você... Você vai chorar agora porque o Mario vai colocar a música. Você vai menstruar agora, é um negócio assim. Jamon, quando eu fico triste, isso acontece. Não acontece? Fala aí. Recentemente eu adquiri um PSP pra jogar Birth by Sleep. Eu ainda não tinha zerado, tá? E eu também não zerei completamente. Mas atualmente se tornou um dos Kingdom Hearts que eu mais gosto, tá? A história dele é fantástica e complementa totalmente o 2, tá? Agora você tem a opção de escolher entre 3 personagens no Birth by Sleep. 3 personagens novos, tá? Entretanto, pra você entender toda a história, você tem que zerar com os 3. Tá? Isso aqui é mais mas foda. Mas tem um personagem que ele é o Roxas, só trocou o nome, não é? Não. Não, mas não, é igual. Então... A modelagem em 3D igual. Isso é o que é o caralho em Kingdom Hearts, porque eles só não, puta, tá faltando personagem. Copia esse aqui, tá tudo certo. Eles ficam copiando os modelos. Qual o nome dele? É Vênus, sei lá? Mas é uma explicação, né? Ventus. E a outra chama Ventus. Saturno. O Ventus. Não, mas o Ventus é o Roxas. É igual, só mudou a roupinha e o nome. Então, os 3 personagens principais é o Ventus, lógico, Terra e a Aqua, né? Não, mas tem uma explicação porque eles são parecidos. Tem uma explicação. Primeiro que o Kingdom Hearts Birth by Sleep acontece antes de todos os Kingdom Hearts, tá? Ele é o então, é o início de tudo. E ele também é o que revela, tipo, ele é o último que apareceu até agora, tirando 3D e o Recoded, ele é o último e é o que revela quem é o vilão da série desde o início. Sim, e ele mostra o surgimento do... Não, o Zerra North. Boa! É o Zerra North, cara. Porra. É um velho, mas ele arma muita coisa. Spoiler! E o final do Birth by Sleep, ele aparece no vídeo secreto do Kingdom Hearts Final Mix 2. E, tipo, você sabe que todo mundo vai perder. É um jogo que você joga sabendo que todo mundo vai morrer. Vai morrer, não. Mas aí todo mundo se dana no final. Acontece merda com todo mundo. Porque o encerramento... No Kingdom Hearts 2 tem um vídeo secreto que é o vídeo do encerramento do Kingdom Hearts Birth by Sleep, né? Que é do finalzinho do Birth by Sleep, né? E você já sabe ali que os 3 personagens, eles estão lutando já contra o Zerra North, eles começam a se ferrar muito. Muito. Eles afirmam muito. Fazendo muito. O legal é que começa que o Terra e a Aqua, eles são mais velhos, né? Então, eles provavelmente já são até mais velhos que o Sora no Kingdom Hearts 2, né? E eles estão ali porque eles apresentam o conceito de Mark of Mastery, que eles podem se tornar Keyblade Masters, né? Então, os dois estão treinando... É o que o Roxas faz no segundo jogo, né? Não. Ele Keyblade Master é quando você consola as chamas no seu coração. Tem total controle delas, então não tem jeito de escapar. Você é um mestre, você é o fodelão. É o que eles vão fazer. Top top das Keyblades. Foi o top da balada. Super Saiyajin do 4, né? Aí é do 3D, que o Sora e o Rico fazem no 3D, isso aí. Então, a história parte nesse princípio, né? Quando o Aqua e o Terra, eles vão fazer o exame pro Mark of Mastery pra se tornarem mestres, né? Só que só a Aqua que se torna. Terra, ele não foi capaz de controlar a Darkness, né? A escuridão dentro do coração. Ele não pôde controlar a escuridão dentro dele por certos motivos. Ele é evil. É, porque ele procura poder só, né? E ele não sabe onde encontrar o poder que ele tá procurando. E acabou despertando as trevas por causa dessa busca pro poder, que aparece em qualquer filme do Star Wars. É, basicamente isso. E até nesse ponto, a história dos 3 personagens é única, tá? Mas, dependendo de quem você escolheu pra seguir, a história vai seguir um caminho e você vai visitar mundos diferentes, né? Tem uma ordem que é Terra, Eventos Aqua. Mas você pode então, fazer qualquer caminho. A ordem correta seria Terra, Ventos e Aqua, né? Que é a ordem que eles visitam os mundos. Controlando Terra, aparentemente ele é o mais poderoso com a Keyblade e tal, né? Porque ele é mais forte, tem habilidades. Não, ele tem mais força dos três. Geralmente força quem é evil é mais forte, cara. Ele é fortinho. Mas ele não é do mal. Eu sei, mas ele quer sempre o poder, então ele é meio evil, tá ligado? Ele é o Anakin Skywalker, ele pode fazer qualquer coisa, né? Só que no final ele mostra que ele é muito bom. Os pan, a motivação dele. Aí ele se fode porque bonzinho só se fode. A motivação dele pra sair da terra inicial onde eles estão é que o Zehanorf sumiu, né? Eles precisam encontrá-los e sumiu. Apareceu um monstro novo aí, que. Como é que é o nome, João? Esqueci. É. Unversed, né? Isso. Whatever. Que aparecem os Unversed dos Imundos agora, né? E eles precisam eliminá-los. Então o Terra sai sozinho, né? Tá emo lá, porque ele não conseguiu mais Craft Master e tal. Aí ele pega o motinho dele, a motinho dele e sai. É a Keyblade dele que vira Transformers, né? Descobri isso jogando com a Aqua, cara, porque eu não tinha visto de onde tinha saído aquela navezinha dele. Que a Keyblade tem poder de Transformers. É. Tem um botãozinho escondido embaixo, né? O fato é que o Terra, ele é totalmente recluso, ele não fala com ninguém e tudo mais. Ele não fala com ninguém, mas ele guarda algumas coisas dentro dele, e né? É um emo. É, cara. É um autista emo. Quando ele visita os outros mundos, ele acaba tendo relações com os vilões, né, desses mundos. Então, de uma maneira ou outra, ele acaba ajudando, mesmo que sem querer, os vilões a completarem os objetivos deles, então, né? Então, mas aí que tá. O pessoal começa a ter a ideia de que, tipo, ele realmente tá ajudando, mas realmente é sem querer. É que assim, se você começar jogando com Terra, você vai entender que é sem querer. Agora, se você começar jogando com o Ventus ou com a Aqua, você vai ficar, tipo, muito na dúvida, cara. É que é foda, né? Ele tá tentando, tipo, se redimir, tá tentando não conseguir, não ter essas células no coração. Ele caga suficientemente pra só ter que lidar com o vilão, só ter relações com os vilões. Aí, isso que fudeu muito com ele, né? Também. Relações com os vilões, né? Ele tava trepando com os vilões. Em cada mundo que ele visita, ele acaba aprendendo um pouco sobre as trevas do interior dele, do coração dele, né? A motivação dele quando ele chega no final, quando reúne os três personagens, ele teoricamente entendeu a motivação dele tá ali, né? De ele ter as trevas no coração e tudo mais. Olha qual é a motivação, Mario. Ah, não vou falar. Ah, mano, é o poder do friendship. É, isso mesmo. Agora, o Ventus, ele... Ah, depois vocês vão me falar que não tem clichê na porra. Vocês estão sacanagem. Nessa fase. Cara, é o clichê japonês, caralho. Não. A Birth by Sleep. Mas é foda. Como ele descobre. É muito foda. Birth by Sleep tem uns negócios de Star Wars, assim, que não é tão clichê, não. Eu não falo só do japonês. Principalmente nos trevas, né? Que ele não consegue controlar as trevas dentro do coração dele. Darth Vader feelings aí. O Ventus, que nem o Rito tava falando, é o Roxas, né? É o mesmo modelo do Roxas, o mesmo cabelo e tudo mais. Ele é um moleque totalmente agitado, só que ele é muito amigo do Terra. E quando o Terra parte pra sozinho, assim, o Ventus parte atrás dele. O legal é que eu gostei muito, muito, muito do Ventus, porque ele é muito bonzinho, assim. Ele é igual o Roxas. Em cada mundo que ele parte, que ele aterrissa, ele ajuda cada um dos personagens, né, que tá com problema lá. Mas calma aí, aí também o Sora fazia a mesma coisa, cara. Ah, só que o Sora é tosco, né, mano? O mesmo personagem, cara. Porque o Ventus é bobão. Ele já é legal porque ele segura que Blade ao contrário, pode, né? Ele é bad boy, pode crer. Ele segura o Beyblade ao contrário. Beyblade? Meu Deus! É só pro Thiago! Aqui Beyblade. É Beyblade! Ele segura a Keyblade ao contrário, muito legal. Em cada mundo que ele vai visitando, ele vai ajudando os personagens, lógico, mas o Roxas, até me perdi agora. O Ventus, ele vai ajudando os personagens e o Ventus. O Ventus, ele tem um problema logo no início do jogo, que ele não tem, tipo, metade do coração dele foi pro saco. Tem esse problema. Eles não mostram isso no começo do jogo. Mostra, é a primeira cena que mostra, é ele falando com ele mesmo. É verdade. E depois se descobre que o Ventus é a principal parte dessa trama, né? Porque como ele sai atrás do Terra, ele acaba percebendo em cada mundo que ele vai visitando que o Terra fez alguma coisa um pouco meio maligna, assim, e ele pensa que o Terra tá sucumbindo ao mal, né? Mas acaba que o Terra só tá tentando protegê-lo, né? Enquanto isso, a Aqua, que é a única mestre do jogo... Pera, tem que falar mais do Ventus. O Ventus, ele também tem a luta contra o Vanitas, ó, que é a parte negra dele, que tava fazendo os universos. Não, então, ele... O Vanitas, ele acaba sendo uma parte do Roxas, né? Do Ventus. Puta que pariu, do Ventus. Aí da Aqua, a Aqua coisa de tudo, né, velho? Não, então, é lógico que né, no fim eles acabam se reencontrando, mas a Aqua, ela tem uma estilo mais legal, assim, porque ela é a mais centrada no jogo, ela é a mais focada, né? Ela é a única que Blade Master, né? Ela é a única que tem pica grossa também. Até a posição dela, quando ela tá lutando, ela, sei lá, você percebe que ela não se mexe, né? Ela tá pronta, como se ela estivesse pronta pra qualquer coisa, assim, enquanto os outros são mais agitados, né? É legal perceber essas coisas, né? A posição dela é que ela tá seguindo as ordens, né? De reencontrar o Terra e trazer o Ventus de volta pra casa, né? Aí no final, os ela três personagens... na casa, né? Basicamente. Mas no final eles acabam se reencontrando, né? No Keyblade Graveyard, porque o Zeranorth é o principal vilão desse jogo, né? Ele só queria, na verdade, que o Ventus lutasse contra a parte metade dele, maligna, né? Que é o Vanitas, a fim de construir o... A Keyblade Master. Não, né? É Keyblade. O nome é Keyblade, mas só que é com uma letra romana. Só que a pronúncia é Key. Cara, a cada vez que a história vai avançando, mais clichê aparece, velho. É mole. Não, mas isso é legal, cara. Porque é... Não, mas todo clichê é bom, cara. Isso não deveria acontecer. Os três estavam prontos pra isso não acontecer, né? Mas acontece que um pra proteger o outro, como eles são tão amigos, eles acabam lutando, né? O Terra acaba enfrentando o Zeranorth e o Ventus acaba enfrentando o Vanitas pra proteger seus amigos, né? Aí tem um final triste pra cada um. Terra, enquanto tá enfrentando o Zeranorth, acaba possuindo o corpo dele, né? Aí, das trevas. Aí traz a aparência do Ansem e do Zeme nascer igual o Terra de cabelo branco. E enquanto isso, eu falo Roxas de novo. O Ventus, ele acaba eliminando o Vanitas, né? Só que... O que acontece? É que o Vanitas é parte do coração dele, né? Ele eliminou, e por não ter mais essa parte, ele quebrou a Keyblade, que era parte do coração dele. E isso acabou dando um problema com ele, ele não consegue mais acordar por causa disso. Aí o coração dele vai lá e procura um outro coração, que é o do Sora. Tá, mas eu te pergunto, e a Aqua? A Aqua, ela, no final ela consegue salvar o Ventus e leva o Ventus de volta. Aí depois ela fala com o Incid fala que o Ventus tá ruim, assim, e não vai acordar por muito tempo. Mas a melhor coisa que ela pode fazer é ficar do lado do Ventus, que a luz dela uma hora vai trazer o Ventus de volta. Ela fala, não, antes eu tenho que fazer uma coisa. E ela vai atrás do Terra. Aí ela acaba enfrentando o Terra na forma do Zeranorth, e o Terra, ele consegue recobrar um pouco a consciência e dar uma Keybladezada no peito dele. Aí nisso ele cai no mundo da escuridão. A Aqua, ela, como é amiga dele, fala, não, não vou deixar isso acontecer. Ela pula dentro também, agarra o Terra e usa a armadura dela pra fazer o Terra voltar. Só que nisso ela cai na escuridão e fica lá. Enquanto acontece todos os Kingdom Hearts, ela tava no mundo da escuridão. Que é aquele o mundo onde termina no Kingdom Hearts 2, onde o Sora e o Rico ficam presos por um tempo. É lá que ela fica. E lá no final ela encontra o Ansem também. O Ansem The Wise, que é o Ansem original. É, no final de Kingdom Hearts Birth by Sleep, todos os personagens se fodem. Ficou muito da hora, cara. Não, eles se fodem. Eu expliquei tudo pra resumir assim. Então... O fato é que tem uma transição aí, que cada um deles, cada um dos três personagens tem uma transição para os próximos personagens principais de Kingdom Hearts 1, né? Que o Ventus, ele agrega o coração dele ao do Sora, né? Ele procura o coração do Sora. O Terra, ele acaba passando a Keyblade dele pro Rico e a Aqua pra Kairi, né? E isso traz toda a ideia de por que eles podem usar as Keyblades, né? E tudo mais. Bom, e agora, finalmente, né, vai lançar um último spin-off, que é o Kingdom Hearts Dream Drop Distance pro 3DS, né? É nesse, já saiu uma demo, todo mundo sabe, pro Nintendo 3DS, todo mundo já jogou, é uma demo bem rápida, fodida. Nela, o Sora... Foi a única demo que eu consegui zerar a quantidade de vezes que eu podia jogar. Sério? Eu ainda não zerei, porque eu tô com dó, cara. Porque o jogo já tá muito belo, assim, né? A jogabilidade dele... Tá? Nossa, tá uma delícia, velho. E a história parece que vai ser excelente. Que vai ser a busca do Sora e do Rico pela marca of Master, né? Eles vão se tornar Keyblade Master. E nesse ponto, eles... Lógico, tem aquele clichê deles voltarem em alguns outros mundos, porque eles não estão no mundo real, né? Eles estão no mundo de sonhos, né? Por isso que é Dream Drop Distance o nome do jogo. Eles vão encontrar personagens muito importantes, que vão dar sequência pra história. E o spin-off, aparentemente, vai ser o último, que vai concluir, né? Toda essa essa ligação dos jogos, né, que tava faltando, pra partir pro Kingdom Hearts 3, né? Então, é um jogo de muita expectativa, eu tô querendo muito adquirir, não sei quanto a vocês, eu tô pensando em pegar a edição de colecionador, pois. Que vem. Kingdom Hearts é uma das melhores séries de videogame que eu já joguei. É difícil falar pra mim que é a melhor, porque eu sou fã de outros jogos, são tão bons quanto, mas é um dos melhores de RPGs que eu já joguei, e eu adoro a forma como o gameplay dele, que é um action RPG, trabalha, né? Além das inclusões de magia de Final Fantasy, por aí vai. E até então, o meu personagem preferido era o Roxas, cara, só que eu fiquei apaixonado, não, apaixonado porque é gay. Não, é gay o fato que fiquei apaixonado, mas, mano, é o Ventus. É o Roxas. O Ventus é muito foda, cara. É, só porque ele é o Roxas. Não, porque o Roxas é meio emo, assim, né? Eu não sei porque da minha resistência, não sei o quê. O Ventus é o mais legal porque ele é o primeiro, tá ligado? É por causa dele que existe toda essa porra aí, entendeu? Mentira que o primeiro foi o Sora. Não, o primeiro foi o Ventus. Não, o primeiro foi o Sora porque ele é de 2004. Ah, na verdade, o conceito veio de 2000, isso tudo bem. Bom, vocês têm algum personagem preferido também? O Axel. Eu gosto do Axel e do Rico. Mano, não, é que assim, tipo, no 358, ele é o espectador de tudo, tipo, ele tá no meio da história, mas só ele que ele tá vendo. Ele come sorvetinho junto com os outros. Ele fica lá. Mano, eles deviam ter ficado obesos, eu falo isso. Mas, mesmo assim, ele tá lá na história, mas ele não tá entendendo o que os dois estão passando. Porque, tipo, teoricamente ele não tem coração. E os dois lá estão sofrendo, estão acontecendo várias coisas, e ele tá lá. Cacete, por que isso? E ele tá tendo ajudado do jeito dele. Mesmo ele não tendo sentimento, mesmo ele, tipo, obedecendo, ele é muito louco, porque ele fica lá. No final ele fica puto pra cacete, eu acho muito louco que ele fala: ah, vocês são idiotas, eu não quero mais saber de vocês. Mas mesmo assim ele tá lá sempre, o Roxas. Ele é um parceiro muito louco. Eu iria falar o Ventus, mas como o Mario aqui já falou, eu mantenho como meu personagem favorito, o mesmo personagem favorito desde o Kingdom Hearts 1 aí, que é o Pluto. O meu é Pateta, cara. Na verdade, o Pluto é o meu personagem favorito desde Disney. E o Pateta é meu desde que eu nasci. Desde Disney. Eu acho que tem alguns desgostos, né? Eu também não gosto, por exemplo, eu não posso gostar de tudo em Kingdom Hearts. Eu odeio agrabar, eu odeio aquela porra daquela música, eu odeio o conceito do... A terra de Agra... Eu odeio essa música. Eu também. Odeio essa música. Ah, genial. Por que isso, Mario? Por que esse ódio no seu coração? Aquela música. A noite nará... Eu também. Eu descobri que é sempre não é... tão quente, mas faz com que a gente que se sinta tão bem. É foda. Eu não gosto de Aladdin mesmo. O quê? Genial, cara. Como assim? Eu adorava Aladdin, cara. Ah, tô de indiano, tem uma porra de programador aí. Eles não têm. Olha, eles são árabes, cara. Também. Indiano, são árabes, eu sou indiano. Muçulmano aí, cara. Uma porra. Que devia ter, na verdade, o mundo de Aladdin era um monte de gente com bomba presa no peito, assim. Nossa, avião, cara. Aí ia ser maneiro. Ia ser mais da hora. Por acaso. Olha, gente, gosto... velho, pra deixar bem claro, quem tá falando disso é o Mario, tá? É o Mario. Nossa, vou ter um monte de boy de 747 na minha casa. Haters, se concentrem. Eu amo os indianos barra. Muçulmano. Barra alguma coisa. Eu amo bombas. Eu não gosto do mundo de Nightmare Before Christmas. Pronto, falei também. Você odeia, mano, esse mundo, velho? Mano, é o mundo mais épico, assim, a musiquinha. Halloween. É muito zica. Velho. Ah, é Halloween que eles falam? Não, fica lá. A música do Halloween. Mano, é muito bom. Eu acho que é o melhor mundo. Mesmo o Sora ficando emo lá. O mundo da Alice é maneiro. É, o mundo da Alice é foda. Eu acho bem bosta. Falando a verdade, eu não gosto da maioria dos mundos, sabe? Eu acho que eu só gosto do Halloween mesmo. Halloween eu gosto um pouco de agravar, eu não odeio tanto assim agravar. Tarzan, nossa, Tarzan é uma porcaria, velho. Não, Tarzan é da hora, velho. Nossa, mano, o Tarzan é muito louco. Tarzan é muito foda. Cara, todos os mundos da Disney são foda. Não. Eu prefiro os mundos próprios do... Vou falar aqui, eu gostava pra caramba de Coliseu, porque... Foda. Porque, pra começo de conversa, Coliseu, ele dá a ligação com Final Fantasy VII. E eu sou fanático por Final Fantasy VII. E o que eu acho legal disso é o seguinte. Na série principal, eles vão encontrando o Cloud. Quando você vai no Bird by Sleep, eles encontram com o Zack. Ou seja, por exemplo, no Bird by Sleep é tempos mais atrás, entendeu? Uhum. É um tempo anterior àquele. Então, eles colocaram o cara que tava num tempo anterior ao do mundo do Final Fantasy VII, que é o Zack, que é o anterior ao Cloud. Cara, achei fantástico aquilo. Foi sério. Bem bolado isso, foi bem bolado. É, só que o Zack é mó bunda mole. Nem ferrando, sai daqui, sai daqui. Você vê ele chamando a água pra sair, mano? Nossa, mano, o que é o cara? Não joguei ainda, valeu, João. Cara, falando nisso, os chefes de Kingdom Hearts, os chefes secretos mesmo, são legais pra caralho. O Sephiroth, enfim, como é que todo mundo fala aí, é legal porque quando você vai lutar contra ele, toca o Aningen Angel, né? Então fica essa música aí. Aí você dá a louca lá. E ele é difícil, cara. Ele é pular, difícil. Que é um maluco, né? Nessa... Por jogar muito rápido, é o melhor vilão de todos os tempos. Pro... A sonora dele é melhor de todos os tempos. A espadona dele, né? Isso é melhor. Todo mundo curte a espadona. Não. O chefe secreto mais da hora é o do Kingdom Hearts 1 mesmo, que é o que você enfrenta no mundo do Peter Pan, né? Que é um chefe que você enfrenta na torre lá, né, do relógio, e você não pode deixar ele completar uma hora, né, não é isso? Eu não joguei, bom, tem um chefe secreto. Ah, eu não sei se é uma hora, enfim, mas você tem que ficar dando stop no relógio pra ele parar o ponteiro, e enquanto isso você tem que enfrentar o chefe só com magia. Então, tem uma magia determinada que você tem que usar, é difícil pra caralho. Tipo, mais difícil que o Sephiroth, até. Cala a boca. Nossa, então gravaram um cast Kingdom Hearts. Lógico que nós não falamos tudo que tem pra falar do jogo, porque a série é gigante, assim. Mas se você nunca jogou, por favor, comece a jogar agora. Lógico que seria bom se você começasse do 1, né? Porque pegar a história, seguir ela cronologicamente, fica bem mais gostoso do que você pegar ela toda bagunçada, tá ligado? Começar por... porque aí você fica mais preparado quando você vai enfrentar o Sephiroth. Agora, você tem que entender que os jogos atuais, eles são bem melhores do que o 1, entendeu? Então, cara, se você for jogar o 1... Ó, se você já jogou, exemplo aqui, que é meio, bem parecido, Assassin's Creed 2, e depois jogou o 1, é bem essa ponte aí de distância de qualidade, entendeu? É porque mesmo, o Kingdom Hearts 1 é de 2004, né, cara? Eu acho melhor, tipo, eu joguei esse ano, eu falo, joguei toda a série esse ano, e eu joguei o 1, o Champ Members, eu fui na ordem de lançamento, não na ordem cronológica, e eu não me arrependi não, porque vai melhorando a cada título que passa, e aí não canto. E se você tem alguma reclamação, alguma merda que você queira falar, mande um e-mail pra nós. Nós podemos ler para o próximo cast ou não. E deixe um comentário no post e tudo mais. Agradecendo novamente a participação especial do Mug. Yo, valeu. Especial. Que está desempregado no momento, aí, passando uma dificuldade, morando. Não estou desempregado. Morando de favor. E se vocês curtirem esse cast, não deixem de continuar acessando a NPare para os próximos casts. Então, até a próxima.